juntos, rever os irmãos que muitos nós não nos encontramos durante a semana, mas é um privilégio estarmos juntos para podermos adorar o Senhor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 1, leremos versículos de 12 ao verso 18. Carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus, capítulo 1, verso de 12 a 18. Assim está escrito na palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, com esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, o Senhor conhece o nosso coração, como teu servo já orou. E o Senhor sabe, Pai, das nossas necessidades. E por isso, com muita submissão, com muita humildade e com toda a dependência do Senhor, nos curvamos ante a palavra do Senhor. Fala, Pai, ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, duas palavras aparecem aqui no texto. Versículo 12, aparece a palavra provação. E no versículo 13, aparece a palavra tentação ou tentado. Ela aparece duas vezes. E no grego, as duas palavras têm o mesmo significado, ou seja, uma palavra com sentido duplo. Então, a palavra provação, que é prova, são quaisquer circunstâncias desafiadoras que sobrevêm ao salvo, ou seja, algo que vem de fora. Por exemplo, uma enfermidade ou alguma outra coisa que vem de fora, né, causando assim um tipo de pressão em cima da gente, uma pressão externa, isso usa-se a palavra provação. Essa palavra tentação é um desejo interno. É um desejo interno. Então, como eu disse, o verso 12 está em vista uma aprovação externa. No 13, refere-se à tentação para o pecado. Então, querido, se eu penso, ou você pensa, ou nós pensamos em vencer a tentação através de um milagre, ou então através das nossas próprias forças, nós estamos totalmente errados. E o Senhor Jesus nos alerta dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso é um alerta do Senhor Jesus ao nosso coração. Então, quando você analisa a palavra do Senhor Jesus, quando ele diz vigiai, ou seja, é uma atitude nossa, é algo da minha parte, vigiai. Quando diz orai, nós pressupomos que é o nosso confiar no poder de Deus, o confiar a Deus, a nossa vigilância para que Ele cuide da nossa vida. Então, quando Jesus diz vigiai e orai, significa eu tenho a minha parte, que é vigiar, tem de me cuidar e tem de confiar no poder de Deus que vai agir na minha vida. E pastor Russell Shedd disse que essa parceria funciona perfeitamente contra a tentação. Vigiai e orai. Então, a parceria que funciona perfeitamente contra as tentações. Alguns comentaristas dizem que Tiago está aqui, ao dirigir essa carta, está combatendo o perigo das riquezas, porque os versículos anteriores nos dão margem para isso. O texto não fala claramente, mas nos dão margem para isso. E alguns comentaristas dizem isto, que está combatendo o perigo das riquezas. E talvez alguns irmãos, não conseguindo se enriquecer, eles passam a culpar a Deus. Então começam a pecar, começam a ter os olhos grandes, né? E começam a culpar Deus pelos seus fracassos, né? Eu pensei a situação, como o pastor falou no sermão do primeiro culto, parece a situação de hoje, né? Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ganhar, e todo mundo, entre aspas, a palavra mundo, né? Parte para a corrupção, para querer ter muito dinheiro, e assim o grande perigo das riquezas. Por isso, queridos, vem esse grande desafio ao servo de Deus para estar atento. Vigiai e orai, porque esta luta se trava dentro do nosso interior. É uma luta ferrenha, essa luta contra a tentação. E esse vai ser o nosso tema desta noite, uma batalha interna chamada tentação. Uma batalha interna chamada tentação. E a primeira coisa, queridos, que nós vamos ver nessa batalha interna, nós precisamos ter consciência da fonte da tentação. O servo de Deus, a serva de Deus, precisa ter consciência da fonte da tentação. E o apóstolo diz no versículo 13 que as tentações não vêm de Deus. Veja aí o que diz o versículo 13. Diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Então, essa convicção nós precisamos ter, de que Deus não tenta a ninguém, e a tradução seria mais ampla se ela usasse da parte de Deus, ou seja, Deus não é fonte de qualquer tipo de tentação, em qualquer que seja a situação. É isso que Tiago está dizendo aqui, ou seja, Deus não pode ser responsabilizado pelas ações do homem. Eu já contei aqui uma vez, Evandro Luiz da Silva foi nosso primeiro missionário no Paraguai, que começou o trabalho presbiteriano no Paraguai. Certa vez disciplinou um presbítero por causa de adultério. E ele, conversando com o presbítero falou: mas, pastor, tem misericórdia em mim, a carne é fraca. Ele falou: mas você não tem vergonha na cara. O problema é esse. Então, a fonte da tentação não é o nosso Deus. Deus não se responsabiliza. E Tiago diz que ele não pode ser tentado pelo mal. Por quê? Não há no caráter de Deus qualquer debilidade. Não há qualquer defeito na santidade de Deus para admitir qualquer inclinação para o mal. Nosso Deus é perfeito e é maravilhoso. Por isso Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Ele não pode ser tentado. E ele a ninguém tenta. Então, quando a gente erra, queridos, a gente começa a pôr a culpa nos outros. O maior exemplo que nós temos, né, é o exemplo lá de Gênesis. Senhor, o que que Eva falou para Deus? Senhor, foi a serpente. Quando Deus falou para Adão: e você? Foi a mulher. Então, ninguém assume a culpa. Ele está sempre jogando a culpa em alguém, mas a gente não assume. Então, queridos, nós temos de nos preparar sabendo sempre disso, que a tentação não vem de Deus. A fonte da tentação não é o nosso Deus. Ou seja, aquilo que Deus permite acontecer na nossa vida, de maneira alguma, vai nos levar a ser uma transgressão contra Ele, porque nosso Deus é um Deus santo, é um Deus perfeito. tem isso na sua mente. A fonte da tentação não é o nosso Deus. Em segundo lugar, as tentações vêm de dentro da natureza humana. Então, o apóstolo continua dizendo aí, versículo número 13, ainda sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ele mesmo ninguém tenta. Versículo 14 começa dizendo assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um, ou seja, cada pessoa. Esse é um problema universal. A palavra tentado significa a natureza caída do homem. Então, queridos, a prova real que induz ao pecado reside no homem pecador. Por isso Jesus disse para você e para mim que somos servos dele, vigiai e orai. O servo de Deus, a serva de Deus, precisa proteger o seu coração. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 17, verso 9, o coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado. Quem o pode conhecer? Então, queridos, nós temos de nos cuidar por causa da nossa fraqueza humana. A todo instante nós estamos correndo esse perigo por causa da nossa fraqueza. E qual tem sido a nossa reação lá no íntimo quando nós sentimos essa tentação? Então, é uma batalha que se trava dentro do nosso coração, no nosso interior. Então, o desejo errado do nosso coração é que leva a pessoa a pecar ou a consumar o pecado. Portanto, quando nós não temos essa vigilância e essa oração do Senhor Jesus, nós somos expostos à tentação. Mais uma vez, o Senhor Jesus diz assim, o mesmo texto, agora completando o texto, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos de vigiar. Por isso que diz vigiai e orai. Você tem de estar sempre vigiando o seu interior. Por quê? Porque o inimigo sabe da nossa fraqueza. Graças a Deus, ele não entra no nosso coração e não sabe o que vai no nosso coração. Ele não sabe o que vai no nosso pensamento, mas ele fica vigiando a gente. Fica vigiando. Que, por exemplo, eu profiro algo contra o Helder, que é uma pessoa muito querida. Eu falo, estou com raiva do Helder. Ele fala, está com raiva, tá, então vou te dar uma mãozinha. Ele vai dar uma mãozinha para que essa raiva cresça mais, né? Ele vai agir onde? Na minha natureza pecaminosa, lá dentro do meu coração. Então, as tentações estão enraizadas na vontade do homem. Verso 14, ao contrário, cada um que é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, as tentações estão enraizadas na nossa própria vontade, na vontade humana. Então, por isso, nós precisamos estar vigilantes. Não permitir que sejamos estimulados. A nossa natureza carnal, fraca, ela tem de ser dominada. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, versos 14 e 19. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecesse os vossos membros para a servidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Irmão, Satanás é o grande enganador. E com suas artimanhas, ele encanta as pessoas e leva essas pessoas a pecarem contra o Deus Santo. É como se ele colocasse lá no nosso coração um gancho, né, para prender o nosso coração ao desejo humano, para segurar aquele desejo humano. E assim nós precisamos, cada instante, tomar uma decisão. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a fonte da tentação não é o nosso Deus. Mas o inimigo atua na nossa natureza carnal, que é fraca e que é pecadora. Na nossa luta interna contra a tentação, precisamos, em segundo lugar, saber sobre o curso da tentação. O primeiro é a fonte. O segundo é o curso da tentação. E ele começa o versículo 15 dizendo, então, ou seja, há uma sequência de eventos. Há uma sequência de acontecimentos. Então, a tentação começa com uma concepção. Ele diz assim, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A palavra concebido é uma mistura de duas palavras gregas, significa tomar uma decisão juntos. Tomar a decisão juntos. Então é algo do nosso interior que vai ser atacado pelo inimigo e a gente é envolvido pela artimanha do inimigo, a gente vai tomar uma decisão errada que vai, assim, ferir a santidade do nosso Deus. Portanto, quando aparecer qualquer desejo errado, nós temos de rejeitá-lo, para que não se torne fértil, para que não venha a produzir frutos, e frutos que muitas vezes trazem a morte. Mais uma vez, pastor Rússio Scher diz assim, a semente da tentação se une com o coração sem vigilância para iniciar o processo. É uma semente igual a uma semente plantada que tem o potencial de germinar. Então, se a gente for começar a nutrir essa ideia, se nós começarmos a fornecer o cultivo, essa semente irá germinar. Se o nosso coração for nutrido, então vai cometer, então, o pecado. Aí o pecado dá luz e vem, então, os transtornos. Salmo 7, verso 14, diz assim, eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz a mentira. Então, queridos, o desejo errado gera um ato errado, e nesse ato errado vem a manifestação do pecado. Então, tentação não é pecado, mas dar abrigo à tentação no nosso coração e na nossa mente é pecado. A tentação continua com um nascimento. Verso 15 diz assim, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Queridos, se nós alimentamos e estimulamos um desejo por muito tempo, o pecado nasce. Por exemplo, já usei aqui o exemplo de Eva, agora o exemplo de Davi. Davi estava à toa na vida, né? Enquanto o exército dele estava guerreando, e naquele dia, ele, olhando pela sua janela, ele vê Batseba tomando banho nua. Ao invés dele fechar a janela, né? E sair dali, ao invés dele botar a sua armadura e ir para o campo guerrear, o que ele fez? Ele alimentou o pecado no seu coração. E nós sabemos a consequência na vida de Davi e também do povo de Deus. A tentação continua com o nascimento. Quando a gente alimenta e estimula, e ela gera fruto para a destruição. E o mesmo versículo diz que a tentação termina com a morte. E a palavra morte aqui, queridos, significa deterioração espiritual. Deterioração espiritual. Ou seja, o pecado, quando ele é executado, o que acontece? Morre o amor. Principalmente o amor a Deus. E essa morte do amor gera o quê? A má influência. A má influência apaga a alegria, tira a paz. E, finalmente, se não for acudido em tempo, tira a própria vida. Davi diz assim, enquanto eu escondi os meus pecados, o que aconteceu? Meus ossos se envelheceram. Davi estava morrendo. Davi, por alimentar aquele pecado que foi gerado no seu coração, ele estava morrendo. Até o dia em que o profeta Natã chegou diante dele e botou o dedo no nariz dele. E o trouxe à realidade. E Deus teve misericórdia. E ele confessou. E diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque o pecado tira a alegria da salvação. Nossa luta interna contra a tentação, precisamos, em terceiro lugar, saber como enfrentá-la. Como enfrentar a tentação? Através da superação. Através da superação. Primeiro, prestando atenção à advertência de Deus. Versículo 16 começa dizendo, não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, o Senhor Deus trazendo para a gente uma advertência. Cuidado, meu servo, cuidado, minha serva. Você está cercada pelo meu amor. Você está cercado pelo sangue do Calvário. Tome cuidado. Essa é a advertência de Deus. O imperativo que significa deixar de ser enganado. Porque o engano vem do mundo. E esse engano leva o coração a rejeitar Deus. A gente canta, quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Por quê? Porque foram envolvidos, se deixaram enganar e começaram, então, a rejeitar Deus. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz, não vos enganeis. Portanto, queridos, vamos prestar atenção na advertência de Deus. Só uma pessoa tola despreza as advertências de Deus. Versículo 17, nós devemos, então, primeiro, prestar atenção na advertência de Deus. Em segundo lugar, confiar no caráter de Deus. Verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Confiar no caráter de Deus. Irmãos, nós sabemos que as dádivas feitas pelos homens, nem sempre ela tem um significado honesto. Por quê? Principalmente hoje, esse jogo de interesses que existe. Então, as dádivas são feitas já pensando lá na frente. Eu vou fazer tal coisa para o fulano, que amanhã ou depois eu posso precisar dele, né? Então, vou fazer isso. Mas o caráter de Deus não é dessa forma. A imperfeição nas dádivas humanas. Isso não significa que não haja dádiva humana boa. Nós temos muitos amigos, muitos irmãos que realmente são pessoas que fazem coisas para a gente, partindo de um coração sincero. Então, irmãos, as dádivas de Deus, muitas vezes, ela vem por meio dos homens. E Deus governa essas dádivas quando ele usa os homens para fazê-las. Mas dádivas perfeitas, somente as de Deus. O apóstolo João diz assim: nós o amamos, por quê? Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque dádivas de Deus são as dádivas perfeitas. E essas dádivas de Deus, então, ele tem prazer em abençoar seus filhos. Como é bom a gente pensar assim? Deus tem prazer em abençoar seus filhos. Deus não tem prazer nenhum no sofrimento dos seus servos. E diz o apóstolo que dele não há sombra de variação, ou seja, ele é imutável. Deus não muda de direção quanto à sua bondade. Deus não é como nós. Hoje nós temos grandes amigos. E amanhã esses grandes amigos se tornam muitas vezes até inimigos da gente. A Deus não é assim. Dele não há sombra de variação. Ou seja, ele quer o melhor para nós. Confie no caráter de Deus. Deus não muda. Ah, mas Deus ontem me amava, hoje não me ama mais. Não existe isso. Nós é que nos afastamos de Deus. Nós que deixamos de amá-lo. Verso 18 ainda diz assim, que nós temos de entrar nos propósitos de Deus. Verso 18 diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, entrando nos propósitos de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Outro dia, Manuel se cantou aqui: Deus tem um plano em cada criatura. Deus tem um plano para a sua vida e ele quer, de todas as formas, o desejo do coração dele é realizar esse fruto, esse plano, produzindo filhos espirituais. Então o apóstolo nos mostra que uma das melhores dádivas, o nascimento espiritual, procede de Deus. E que a sua vontade sempre produz o bem. Então veja o contraste entre a vontade de Deus e o pecado. A vontade de Deus gera vida. A vontade de Deus gera em nós a nova vida, filhos espirituais. Enquanto que o pecado produz a morte na vida do ser humano. Portanto, queridos, Deus não tem parte alguma ou desejo algum em nos induzir ao pecado. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. A primeira parte, versículo 27, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Irmãos, essa é a palavra da verdade operando no nosso coração. É a palavra da verdade produzindo filhos espirituais para Deus. E essa obra é uma obra do Espírito Santo de Deus. É a mensagem das boas novas que gera, através do Espírito Santo, o novo nascimento. Porque Tiago chama aqui de pela palavra da verdade. O dia em que você foi alcançado, meu irmão, em que eu fui alcançado pelo poder do Evangelho, nós somos alcançados pela palavra da verdade, que é a mensagem das boas novas, que é o que o Senhor Jesus manda a gente pregar. Veja o que Paulo diz em Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Diz: por meio de Cristo, também depois de ter descrido, fostes selados com o prometido Espírito Santo, que é o penhor antecipado da nossa herança, com o propósito de livrar, por meio de um resgate, a propriedade do próprio Deus para o seu glorioso louvor. Que glória, que maravilha. Gerados, filhos espirituais. Selados, porque nós cremos. E Deus tem um plano em nos livrar em todos os momentos. Porque nós somos propriedade dele para o louvor da glória do nome dele. O pecado trouxe a morte. Mas Deus decididamente não quis deixar-nos morrer em nossos pecados. Por isso, ele enviou o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus deixa muito claro, quando ele está falando em João capítulo 8, aos judeus que haviam crido nele, que ainda estavam cheios de tradições, cheios de tanta coisa ruim, quando diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o Senhor Jesus provê libertação de quê? Primeiramente do pecado. Em segundo lugar, da pena do pecado, que é a condenação eterna. Em terceiro lugar, do poder do pecado, que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. E em quarto lugar, da presença do pecado, que somos protegidos pela presença gloriosa do Deus Espírito Santo. Maior é aquele que está dentro de vós do que aquele que está no mundo. Estava uma vez fazendo um trabalho de libertação e os meus colegas estavam comigo, um pastor estava almoçando comigo em casa, quando a gente foi chamado às pressas, né? Deixamos lá o frango com o quiabo na mesa e saímos correndo para atender o pessoal. Né? Lá em Minas é assim, né? E então, fomos lá e chegamos lá e a coisa foi difícil. E esse meu colega falou, Camargo, eu preciso ir, que eu tenho de fazer uma visita daqui a pouco lá na minha igreja. Eu falei, tudo bem. Eu tinha comigo três jovens. Um era o filho desse senhor que estava possesso. Outro é o Flávio. Flávio hoje é pastor, graças a Deus. Outro é o Daniel, que é pastor hoje também, graças a Deus. E quando o endemoniado deu aquele esturro feio, parecendo um leão, os três saíram correndo. Eu fiquei sozinho dentro da sala. Aí o demônio olhou e falou assim, você não tem medo de mim? Eu falei, eu não. Você não está com medo, não? Eu falei, eu não. Medo por quê? Eu falei, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, que é você. Eu não tenho medo. É claro que se ele for me agredir, eu vou me defender, né? Até um colega que foi fazer um trabalho uma vez e levou um tapa na orelha e ficou dois anos com ouvidos unindo até sarar de novo. Mas interessante, irmãos, é que ele falou assim, claro que você não tem medo, você está cercado e você não está sozinho. Eu falei, eu sei disso. Maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Portanto, queridos, quando nós confiamos em Deus, caminhamos com Deus, amamos a Deus, adoramos a Deus, servimos a Deus, guardamos nossos corações e alimentamos a nossa fé, o Senhor está protegendo cada um de nós. Parecendo o sermão do Cláudio, né, Nana? A irmã Lindinalva, né? A irmã Lindinalva está ali. Parecendo as divisões de sermão do Cláudio, presbítero Cláudio, né? Então, irmãos, mais uma vez Paulo nos orienta e diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se o vosso louvor existe, algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o vosso coração. Por isso que nós podemos dar uma glória a Deus muito forte, porque nós temos a certeza do triunfo sobre a tentação. Assim como o Senhor Jesus triunfou sobre Satanás, o nosso triunfo também está garantido. E Paulo diz assim, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que nós tenhamos, queridos, uma vida de triunfo sobre a tentação. A vitória somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não nos deixemos enganar pela isca, pela armadilha, pelas artimanhas de Satanás. E se algum de nós tem caído, queridos, nessa artimanha, nosso Deus é gracioso para dar o perdão. Nosso Deus é gracioso para que, através da confissão e do arrependimento, nossos pecados sejam perdoados. E não gere morte na nossa vida. Maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. que eu concluo a orientação da palavra de Deus. O apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 1, versos 7, 8 e 9, diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nós sejamos, queridos, para a glória do nosso Deus, vitoriosos nessa batalha que existe dentro do nosso coração, a batalha chamada tentação. Conversando alguns anos atrás com um dos nossos presbíteros, que foi deputado federal, ele me contou que certo dia ele saiu aqui em Brasília. Quando a gente estava lá no interior, a gente fala: puxa vida, em Brasília, né? Hoje a gente está aqui. Ele falou que saiu para comprar um aparelho eletrônico lá para a Câmara dos Deputados. E ele chegou na loja, fez a compra. E, ao de fazer a nota, o funcionário falou: o senhor quer que eu fature quanto em cima dessa nota? Ele falou: não, o preço é esse, não está aqui na etiqueta o preço. Não, é porque os seus colegas vêm aqui e fazem um faturamentozinho aí. Ele falou: comigo não. Eu sou servo de Deus, tenho compromisso com meu Deus. Então, nós não podemos deixar, irmãos, que a tentação, essa batalha, seja vencida pelo inimigo. Eu tenho um irmão também, meu irmão, abaixo de mim, 4 anos mais novo que eu. Ele foi prefeito da cidade, ele foi vereador, foi presidente da Câmara, vice-prefeito, depois chegou prefeito. E, de repente, ele abandonou a política. E eu chamei ele para conversar, né? Seu irmão mais velho tem todo direito, né? Aí meu pai ensinou a hierarquia, né? O mais novo sempre tem de obedecer o mais velho, obedecer e ouvir o mais velho, né? Então, eu tenho 2 acima de mim e 2 abaixo de mim. Então, chamei ele para conversar. Ele falou: não, a corrupção não é para a gente, não. Eles começaram a conversar com corrupção e eu caí fora. Falei: graças a Deus por isso. Graças a Deus. Então, queridos, que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas cada dia para que essa batalha, chamada tentação, seja vencida pelo poder de Deus. E se algum de nós tem cedido, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar? Pai querido, como é bom a gente estudar a tua palavra. Tua palavra nos confronta, Pai. E quantas vezes nós precisamos ouvir isso que Tiago ensinou aos irmãos daquela época. Porque hoje, ó Pai, mais do que nunca, o inimigo tem lançado as armadilhas, as iscas, através de ilusões. Ó Pai, quanta gente tem caído. Quantas pessoas têm alimentado o pecado dentro do coração. E depois isso gera a morte, Pai querido. Pai, eu te agradeço porque nós somos servos do Senhor. Nós somos gerados pelo teu Espírito Santo. E a tua palavra diz que se nós pecarmos, basta nós confessarmos, arrependermos, e o Senhor nos perdoará todos os nossos pecados. E qualquer tipo de pecado, Pai. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Seja, ó Pai, uma língua mal usada. Até aquilo que a gente classificaria, a tua palavra não classifica entre pecado maior ou menor. Mas qualquer tipo de pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Por isso, ó Pai, te agradecendo porque o Senhor cuida da tua igreja. Porque o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo a pagar o preço do resgate da tua igreja, para que nós não morrêssemos eternamente. Pai, o Senhor enviou o teu Espírito Santo para gerar em nós um novo nascimento, para a glória do teu nome. Pai, cuida da tua igreja. Continua a cuidar. É o nosso clamor. Em nome do Senhor Jesus.